4, decola 01, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle é o gol no 994. 994, prossiga. Então, por gentileza, poderia nos esclarecer, aqui nós estamos com uma dúvida de uma informação. Nesse setor aqui, a transição é 2000 ou a transição é 4000? Quatro mil pés. 4000 pés também, né? Porque tem numa carta nossa aqui que a transição é 2000 pés, mas usamos GPS. Tá bom, tá esclarecido. Muito obrigado. Então, 4000 para todos os setores. Positivo. Obrigado. Salvador, bom dia, 1-7-1-4, 2-600, Pucca, Aracaju. 7-1-4, contato radar, sua para o nível 230, perfil Pucca. 230, Pucca, 7-1-4. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Ingresso à direita até a cabeceira, reporte alinhado e pronto. Pronto, 994, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 024, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, intercept Upper November 873 until in tall position. After, according to flight plan route, departure runway 10, after departure left turn, Pucca departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Squawk code 5447 and control departure frequency 120.8. Little Zulu, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Intol, then flight on route. Runway 10 after departure, by the way. Pucca departure, Zipar transition, squawking 5447 and 120.8 after departure, Portugal 024. Feedback for correct, Portugal 024, come correct for push and start, stand 11. Zulu, Portugal 024. Solo, TAN 3152, na posição 06 para o pushback da TAN. Autorizado, TAN 352, chame táxi. TAN 3152. 0, perfil árvore elétrica. Para o 400 na árvore elétrica, 2585. 585, decola aos 06, controle 20, decima 8. Vento 090 graus, 5 nó, livre decolagem. Livre decolagem, 896. 4, on stand 10, push and start. Clear, push and start, come right to taxi, report go 024. Clear for push and start, call right for taxi, Portugal 024. Alternão 2545, boa viagem. 685, 2545, obrigado, bom dia. Meia decola o 07, controle 208. 208, boa. Controle, boa noite, gol no 896. 1896, contato radar, super nível 370, perfil Puka. Perfil Puka 370, gol no 896. Rapaz, lembra, ela tá com problema com o finger aqui, teve que chamar outro, recolheu somente um pouco. E agora veio outro rapaz pra tentar tirar, estamos aguardando só a retirada. Agora tá funcionando. Vai iniciar agora os da 3152. 3152, agilize e chame táxi. Camarada, obrigado. Call 024, approve the tax Apron 1 until you stand A-Bin Gate 07, ok? Before tax until stand 07, Portugal 024. Tan 3152 acionado, ONA 38 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju para táxi. Pátio principal Índia e Alfa, considerando torre ONU 8, decimal 95, altímetro 1012, bom voo, Tan 3152. Pátio Índia e Alfa, 3152, ONU 8, Tan 3152, obrigado, um ótimo dia. Portugal 024, clear to follow. Follow the bus ahead of you via Airborne 1 after Indian Alpha on holding point 110, call 118-95. Altimeter set 1012, have a good flight. Indian Alpha holding point is runway 10 and then 118-95, can I turn 01 to Portugal 0-5? Good day. Salvador, boa noite, Tan 3152, quanto espera pronto? Autorizada, linha decolar, vento 100 graus, 6252. Linha decolar, dono 0, Tan 3152. 24, ready for report. Roger, clear to line up and wait 024. Keep line up and wait runway 10, Portugal 024. Decolou 19, controle 20, missão 8. 0 West, 3152, bom dia. T520, acione a identificação, autorizado chegada a mais. Desça para 2000 pés, está o time, estou no 091, informe no localizador. 3152, contato radar, sopa nível 310, perfil PUC. Seção 310 na PUC, a possibilidade de coordenar direto na CEO? Aguarde. Obrigado. For takeoff, wind is 0, line is 0 degrees, 6 knots. For takeoff, runway 10, Portugal 0 to 1. Now airborne at 22, call now 120 decimal 8. 120 Portugal, 0249. Salvador 9 Portugal, 0249, 1600 feet on Puka departure. Portugal 024, climb flight level 370, Puka departure. Flight level 370, Puka departure, Portugal 024. Portugal 024, flying heading Zipa. Heading Zipa, Portugal 024. Dan 3152, passando 170. 3152, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. Obrigado, bom dia.